Inveja. O sentimento de inveja geralmente decorre da incapacidade de olharmos para nós próprios, preferindo visualizar o outro. Coloca-se em foco o desejo pessoal projetado no outro a quem achamos, às vezes, não merecedor do que cobiçamos. Ela é um sentimento que nasce do complexo de inferioridade, o qual nos obriga à busca de uma posição superior. Na inveja, deseja-se um bem ou a felicidade que alguém possui, provocando o deslocamento da energia não para si mesmo, mas para algo externo. Muitas vezes nos leva a atitudes que tendem a diminuir outro exatamente pelo complexo inconsciente de se achar inferior. Provoca fofoca e nos indispõe com as pessoas, obrigando-nos à falsidade. Para fazer face à inveja, quando não resvalamos pela agressividade ao outro, utilizamos mecanismos de compensação, valorizando e, às vezes, supervalorizando aspectos pessoais, minimizando o que cobiçamos. Noutras vezes, desviamos a atenção de quem nos fala para outros assuntos, quando se trata de elogios a alguém a quem invejamos. A inveja pode levar à concorrência, a qual nos faz aperfeiçoar o que fazemos e nos motiva para continuar progredindo. Quando deslocamos a direção de sua energia do complexo de inferioridade para o crescimento espiritual, ela pode nos tirar da inércia e da acomodação profissional e pessoal. Aliada à disposição de crescimento pessoal e coletivo, favorece a união e a cooperatividade. Lembro-me que, na minha juventude, tinha inveja de um rapaz. Ele possuía uma inteligência lógico-matemática e linguística verbal excepcionais. Seu raciocínio era fantástico, pois rápido e perfeito nas construções de ideias. Serviu-me de modelo para que buscasse meu próprio caminho. Quando o assisti falar em público pela primeira vez, afirmei para mim mesmo que um dia seria como ele. Face à minha inferioridade, senti um certo desconforto, pois ele parecia todo ser melhor do que eu. Por inveja, decidi aprimorar-me a fim de alcançar aquela capacidade. Creio que não consegui, pois cada vez que o escuto percebo quão distante me encontro de sua capacidade de argumentação e raciocínio. Esse sentimento me tem feito aspirar crescer nesse campo, além de outras áreas em que venho buscando aprimoramento. Às vezes, ela tem um caráter positivo, quando nos leva ao aprimoramento e melhoramento da posição que ocupamos em relação ao nosso objeto de desejo. Nesse sentido, pode nos levar a buscar realizar algo melhor do que cobiçamos no outro, e, nisso, elevarmos nossa condição pessoal. Quando o objeto de desejo não é retirado do outro nem se constitui em algo falso ou artificial, galgamos uma posição melhor, graças à energia desencadeada pela inveja. Nesse caso, o indivíduo transformou o seu sentido em desejo consciente de aperfeiçoamento, não mais em depreciação da virtude alheia. Quando você se sentir acometido pela inveja, faça-se as seguintes perguntas. 1. O que essa pessoa tem que não tenho? 2. Trata-se de uma qualidade da personalidade, de um adereço estético ou uma condição material? 3. Por que considero isso importante? 4. Esforçar-me para adquirir isso acrescentará algo ao meu caráter? 5. Contribuirá para meu crescimento espiritual a aquisição disso? Após responder essas perguntas, poderemos redirecionar adequadamente a energia movida pela inveja, desta feita a serviço do self.